que nos magoa vem pungir o coração. A saudade é tão pungente, vem ferir a toda gente que conserva uma paixão. Nas noites de lua cheia, o meu peito então anseia em querer beijar alguém. Esse alguém que vive ausente me deixou a dor latente na minha alma com desdém. Saudade, todos nós temos na vida. Saudade de uma mulher querida. Saudade, guardamos com devoção de uma mãe. Quanta saudade, saudade no coração. Quando o amor anda no mundo, logo vem ferir no fundo essa dor de uma paixão. Nossas almas então padecem e jamais no mundo esquecem a mulher no coração. Vem o pranto agonizante, vem a dor desorbitante que nos faz chorar sentir. Quanto vale uma saudade no fugir da mocidade, quando o peito vem ferir? Saudade, todos nós temos na vida. Saudade de uma mulher querida. Saudade, guardamos com devoção de uma mãe. Quanta saudade, saudade no coração.